up. Haga Nacional. Rap Haga Nacional. Oh, hasta aqui. Rap o Rio Passamal. Ei, ei, Haga C. Maloqueiro original. Eu taco fogo, eu taco fogo. No verde, no natural. Haga Nacional. Rap Haga Nacional. Oh, hasta aqui. Rap o Rio Passamal. Ei, ei, Haga C. Maloqueiro original. Eu taco fogo, eu taco fogo. No verde, no natural. Eu levanto a bandeira da ganja. Respeito todo mundo e exijo respeito, cada um, cada dois.